Ouça as ações do deputado Valdenor Pereira em Cândido Salles. Valdenor, o deputado que trabalha por Cândido Salles, que lutou pela construção da adutora do Rio Pardo, que vai beneficiar mais de 10 mil pessoas nas comunidades de Quaraçu, Lagoa Grande, Lagoa do Timóteo e outras localidades circunvizinhas na zona rural do município, cujo investimento é de 15 milhões de reais. Valdenor, o deputado que trabalha por Cândido Salles, que está entregando ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais um trator agrícola com todos os implementos para fortalecer a agricultura familiar. Valdenor, o deputado que trabalha por Cândido Salles, que conseguiu junto ao Ministério da Educação e Secretaria Estadual a liberação de recursos para a construção de 2 colégios estaduais, um instalado no distrito de Lagoa Grande e o outro no distrito de Quaraçu. O investimento foi de mais de 2 milhões de reais. Valdenor, o deputado que trabalha por Cândido Salles, que através do Ministério das Cidades, com recurso de emenda parlamentar, está destinando ao distrito de Quaraçu 275 mil reais para calçamento de diversas ruas do distrito. Valdenor, o deputado que trabalha por Cândido Salles, que intermediou junto ao Ministério da Saúde a liberação de 1 milhão e 700 mil reais para a construção e reforma de 5 unidades de saúde da família no município. Valdenor, o deputado que trabalha por Cândido Salles, que conseguiu junto ao Ministério da Educação liberar 1 milhão e 250 mil reais para a construção de uma quadra escolar coberta e aquisição de 3 ônibus escolares. Valdenor, o deputado que trabalha por Cândido Salles, que através do Ministério das Comunicações instalou o sistema de telefonia rural em Quaraçu e Lagoa Grande, e está lutando para instalar em outras localidades do município. Valdenor, o deputado que trabalha por Cândido Salles, que através do programa Luz para Todos, está articulando a instalação de energia elétrica em diversas comunidades rurais, visando a universalização do município.